Mas juro, pela nossa amizade, pelo Criador, minha força em seus braços se torne fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor. Este sambinha eu fiz numa noite que eu vinha bastante feliz, pois havia passado mais horas ao seu lado e a nossa saudade havia se escasseado. O nosso amor ninguém entende, é um fogo cruzado, é um dente por dente, uma chama que a cada dia se acende, é um peso pesado, é a força da mente, um amor descontraído, como qual ninguém viveu. É façanha de cupido que pra seu alvo nos escolheu. Mas juro, pela nossa amizade, pelo Criador, minha força e seus braços se tornem fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor. Mas juro, pela nossa amizade, pelo Criador, minha força e seus braços se tornem fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor. Um amor descontraído, como qual ninguém viveu. É a façanha de cupido que pra seu alvo nos escolheu. Mas juro, pela nossa amizade, pelo Criador, minha força em seus braços se torne fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor. Este sambinha.